9. Ele é alemão, mas fala muito bem português. A Luísa é casada com um espanhol. Os franceses são românticos. Os ingleses gostam do Algarve. O samba é brasileiro. O chocolate é suíço. O Vittorio é italiano. Nós vendemos jornais brasileiros.